3197, confirme, o senhor está fazendo desvio? É negativo, após Torre Bridge, está voando Bridge. A saída do senhor é da Euleda Bridge. Aguarde autorização do centro para voar direto Bridge. Ok, está voando da Euleda Bridge, a não ser que a proa não está coincidente. A saída do senhor é da Euleda Bridge. Ah, positivo. Então, 3197, o centro autorizou o senhor voar direto Bridge. Ah, no fonte gráfico, direto Bridge, o TAN 3197. Controle Gol 9026, nem gostaria de voar na proa de brilho. Aguarde a autorização do centro. É, obrigado. Tá estabilizado, Gol no 884. Então ligou no 884, vai estabilizar a BLS da 10, vai chata lá. Chame torre. 118, desfala. Pode. Torre Salvador, boa noite, Gol no 884, passando externo, baixa travada, 1-0. Boa noite, Gol no 884, livre pouso no 0, vento no 0 graus, 1 no nós. É, só confirmando o brilho do papi, tá ideal? Tá muito bom, obrigado. O centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, 1. 1026 para construção de centro Recife, mantém a saída, chama agora o mesmo 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325, 251, lateral Brasil 9026, graças. Clear to line up and wait, runway 10, Oscar Fox, correction, runway 17, Oscar Foxtrot, Foxtrot. 1884, sala 26, direito no 219. Direito no 219, 1884. Salvador, gol 1884, livrando a pista na pescoça. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, gol. Foxtrot, clear for takeoff runway 10. Correction, runway 17, wind 110 degrees, 09 or not. Oscar Foxtrot, Foxtrot, Airborne at 31, call 120, the small 80, have a nice flight. Thanks, good night. So control, good evening, Papa, I'm Oscar Fox Fox, they are departed. Papa Romeo, Oscar Foxtrot, Foxtrot, radar contact, climb flight level 430, dial depart. 430, dial depart, Oscar Fox Fox. Dan 3858, boa noite, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 3. Vamos para 5000, 3858, ótimo approach, TAP. Autorizado TAP, Dan 3858. Onde TAP, você falou 050, Dan 3858. Papa Romeo Oscar Foxtrot Foxtrot, call receive now 133.25 if unable 125.1. 1-3-3-2-5-1-2-5-1 Oscar Fox Fox. Have a nice night. Dan 3662, acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste 10 no 3. Boa noite, Gol número 3, autorizado Brasília, nível 360, e eu peso Lu 17 até o destino. A decolagem é da 10, curvando à direita, no perfil da subida Arbor, e após Elefa, controle 120.8, transponder 5535. Solitário 3858. Siga. Qual a nossa sequência para o pouso? Número 1 na aproximação. Voadura descendo 2000. Pushback e acionamento. Duna descendo 2000, da 3850 em Fortaleza Militar. Sonar 6310, boa noite, chegada a Mari, desça para nível de voo 070, ajuste 10013. Mari 070, ajuste agora 10013. 1885, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upzulu 16 até Belo Horizonte, e após conforme o plano, a decolagem é da 10, curva à direita, o perfil da subida da El. Após da El Leda, e após Leda, direto bridge. O controle 120.8, o transponder é o 5541. 360, para Guarulhos, na África, no Fornomeia. Após Belo Horizonte, após um fórmula plano da cola da 10, concorrente para direita, na da El, após Leda, Leda, 1208 no controle, 541 no transponder, é o 1885. Tá correto, voo 985, chame para o push e acionamento quando pronto. Permanece, boa. É autorizado, mantenha 0660. Só 3662, desça para 3000 pés, permanece o ajuste. autorizado, TAM 3258. TAM 3258, contato final do procedimento ILS Actuation, torre 118.95. 95, bom domingo, 3258. Afirmante. Quanto é o perfil de chegada número 3 na aproximação? Sim, senhor. Estamos agora a uma milha de Índia Serra. O senhor deve nos avistar agora. Baixou e travou. Agora avistado 3858, pouso autorizado, pista no zero, vento de 1-0 graus com 1-1 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, então é 3858. 3662, deixa para 2000 pés, já pode ser estabilizado. 2000 pés, já pode ser estabilizado, 3662. .58 no solo aos 5-2, libera a pista próxima à interseção à direita e chama o solo em 1-2-1 no decimal 9. X-ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 2903, autorizado o X-ray, reportará estabilizado, 6-0. TAM 3858, boa noite, está autorizado, táxi Alfa e Juliette, o gate é o 03. Alfa e Juliette. LS para o 0333. Estabilizado no LS da 3662. Dan 3662, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, da 3662. Dan 3858, na escuta do solo. Ok, só confirmando, a pista tá seca, não é isso? Afirmo. Gente, obrigado. Dois, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, senhor, pista 1-0, vento de 1-0 graus com 089, Stan 3662. Pouso autorizado, pista 1-0, Stan 3, após o Airbus da TAM parquear à sua direita no gate 3, eu inicio no 4, fechando táxi. Dan 3662 no solo aos 56, libera a pista próxima à direita, chame solo em 121, decimal 9. Próxima à direita, solo 1219, Dan 3662. IRS, Mercedes. Canal 6310, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 9. Salvador, chama 6310, LSX3 da 1-0. Chama 6310, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste agora, acabou de mudar 1-0 no 4. Continua a aproximação, reporte avistando com cheque de trem, chama 6310. Boa noite, 1-0 no 4, confirma a pista molhada. Chama 6310. Chifre. A condição da molhada? Negativo, senhor, pista seca. Pista seca, muito obrigado. 6310, tráfego já avistado, cheque trem. Confirma livre pouso, pistão a zero, por 6310. Negativo, senhor, confirme, trem baixo checado? Baixo checado. Poxa, 6310, tem pouso autorizado na pista 1-0, vento 1-0 graus com 1-0 nós. Livre pouso, pistão 1-0, 6310. 3, livre o táxi. À direita e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. O TAM 3662, ingresso na Juliette, o gate é o 01. Ingresso na Juliette, gate 01, TAM 3662. 0, ajuste 10 no 4. 0, escolheu 10 no 4, 5, 2, 9. Trip 5218, autorizado direto e TAP. Na presente TAP 5218. Número 3, ele mantém pista no zero. Funcionamento 3 no zero, no solo 002200. Libera pista próxima direita e chame solo em 121 decimal 9. Na direita 219, 3 no zero. Zero da Oxanã, boa, tá livre o táxi. Alfa Juliette, gate meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, meia três no zero. O Papa Romeu, Mike Eco Lima, plano para Aracaju. O senhor pretende voar a 500 pés ou a 1000 pés? Então está autorizado Aracaju, 1000 pés. É, prossegue no corredor forte, a decolagem da 17, curvando à esquerda e após mantém 1000 pés na linha do litoral norte. O controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95, o transponder acione 0263. Romeu, Mike Eco Lima, o cotejamento está correto? O senhor já tem o POB? 04, chame a torre 1895 para o acionamento e táxi. Tenha uma boa viagem. Eco Lima, boa noite. Autorizado o acionamento, chame táxi. Decolado 03, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 8, boa noite, dá pra... Salvador, Gol 63, boa noite, decolou. Gol no 613, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída Arbor Elétrico. Sabe para o 360... na saída Água, no E13. Autoriza a proa de Elefa, aprovou o 613? Autorizado Elefa, gol no 613. Elefa, 613, obrigado. Salvador, boa noite, passarelo 2226 com a Uniform. Passarelo 2226, aciona identificação, chegada a mare, desça para nível de voo 060, ajuste 1094. Identificou, na mare vai descer para o 060, o ajuste vai ser 1094. No 613, tráfego 11 horas, 2,5 milhas rumo nordeste, Alfa Tango 72, passa nível de voo 095 para 5 mil pés. 7, no 613, passando 080 para o 360. Trip 5218, tráfego 2 horas, 2,3 milhas rumo oeste, passando nível de voo 080 em atenção, Boeing 737. 7, todos estão próximos. Trip 5218, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta autorizada. 2 mil, autorizado procedimento, no 014, reposta ali. Autorizado, gol 985, chame aí, táxi. Passaré 2226, autorizado direto ETAP, desça para nível de voo 050. Esquerda direto ETAP para o 050, 2226. Gol no 613, chame Recife, no 28, decimal 8. 288, Recife, 163, obrigado. Gol 188 para o táxi com 86 a bordo, 3 horas e 51, alterna Galeão. 7, gol 1885, livre do táxi pelo pátio Índio, no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 1895. Pátio Índio, 1895, boa. No curso localizador 5218. Trip 5218, chame torre 718, decimal 95. 118, 95, PJ. Passarei 2226, está livre a final, desça para 2000, ajuste no 014, informe no localizador. Ativo, vai descer para 2000, no 014, vai reportar localizador 2226. Trip estabilizado no curso localizador 9 milhas. Bom dia, Trip 5218, tráfego avistado, ajuste no 014. Chame quando tem embaixo travado, senhor. Sete. Salvador, gol 1885, boa noite. Boa noite, gol 1885, prossiga. Chamei que sem querer, foi um erro, mas desculpa. Ok. Travado. 5218. 5218, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 09 nós. Sete, obrigado. Salvador, agora vou com 885 no ponto espera da 1-0 da próxima. Copiado no 85 visual com ATR da trip na final pista no 0. Gol no 885, após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém pista no 0, gol no 885. Após a passagem, a linha mantém pista no 0, gol no 885. 2118, no solo aos 16. Libera a pista próxima à direita, chame solo em 121.9. Delta, chamarei de solo 219, 5218. Solo Salvador, boa noite, Trip 5218, livre ao Via Delta. Trip 5218, boa noite. Livre o táxi para o pátio 3, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, pátio 3, 5218. Decolado ao Zona 8, chame agora o controle agora, frequência 120, decimal 8, senhor. 208, boa. Salvador, boa noite, gol 1885, decola, passa 1200 pés, andai ao Leda. Gol 1885, boa noite, contato do radar, autorizado Leda, contato 360. Leda da presente 360, boa.